O segundo corpo de Deus. Porque muita gente nem sonha com isso. Ah, Deus tem três corpos? Só? Com certeza esse Deus não é Krishna, não. Krishna tem incontáveis corpos, Bimala. Incontáveis corpos transcendentais. Todos eles com a mesma potência de energia, luz, calor, completo, né? Como que é que fala no Ishopanishad? Tudo que sai do completo, tudo que sai do todo completo também é completo em si mesmo. É, está pensando que Deus é pequenininho, é limitado? Não. É que o segundo corpo é um dos corpos, na verdade é o corpo, é e não é, né? É um dos mais importantes. É, quando se fala de Deus, não dá para limitar, né? Quando você limita Deus, você está, tipo, ofendendo, né? Então, é um dos corpos mais importantes que existem, né? O segundo corpo de Deus. Então, nós vamos ouvir sobre isso no programa de hoje, porque tem aniversário, isso, tem aniversário do Senhor Nityananda. Não ia falar, mas acabei falando, meu. Era surpresa, né? De quem era o segundo corpo. O segundo corpo é do Senhor Nityananda. Nós vamos conhecer sobre ele a importância desse segundo corpo, a importância dessa expansão de Deus, que não é diferente de Deus. Deus ao mesmo tempo é um, dois, três, dez, milhões, zilhões, quintilhões. Não dá para contar, não dá para se limitar a Deus. E a gente só entende Deus porque o próprio Deus se explica, se mostra, se apresenta, se manifesta. Porque senão, com nossa mente limitada, como íamos entender o ilimitado? Como íamos saber alguma coisa do ilimitado? Nós só sabemos do ilimitado, nós só falamos do ilimitado porque o ilimitado se manifestou para os seus devotos puros. E a sucessão discipular é muita história, né? Nossa, é uma ciência, né, Bimala? É, para a gente ter a ciência do amor a Deus, para a gente amar a Deus com todo entendimento, a gente tem que ouvir todo dia, a gente tem que ler todo dia, a gente tem que estudar todo dia. Infelizmente eu só consigo ler todo dia, mas tá bom, né? Qualquer contato com Deus já é satisfatório, mesmo que seja contato distante de Deus, mas se é um contato diário com Deus, qualquer contato com Deus é bom e já dá uma certa satisfação para quem se conecta com Deus todos os dias. Eu falei demais, né? É verdade. Então, o que nós vamos fazer? Complicou, hein, Bimala? Já estava complicado o programa anterior, esse programa aqui complicou mais ainda, né? Porque ainda falta terminar de falar sobre a biografia do aparecimento de Deus como Varahadeva. E agora vamos emendar com o aniversário da expansão de Deus, conhecida como o Senhor Nityananda. Goura Nityananda Bo Haribo Haribo. Goura Nityananda Bo Haribo. Ah, não é para cantar agora, nossa. Faz tudo errado, hein? Socorro, Krishna, Balarama, nada. Que cruz pesada. Bom, então vamos começar a falar do Esqueça Livros de Prabhupada. É, porque, nossa, não está aberta aqui a janela. Ô, Bimala, você não é fácil não, hein? Faz tudo aí de qualquer jeito. Boa diretora, dirige nada. Deixa eu mais perdido que deficiente visual em tiroteio, Bimala. Nossa, Krishna Balarama Arada. Bom, então vamos começar com Esqueça Livros de Prabhupada. Senão não vai dar para falar. É, porque é neste dia 25 também. Neste dia 25 tem o Esqueça Livros de Prabhupada. Já vou abrir o WhatsApp aqui, porque enquanto eu falo aqui, o WhatsApp vai carregando. Porque tem dia que o WhatsApp é mais lento do que a internet do Brasil. A melhor internet do mundo. Dia 25 é dia do Esqueça Livros de Prabhupada e Compartilhe Conhecimento. Amigos, precisamos de voluntários de todas as partes do Brasil para esquecer livros de Prabhupada. Vamos, Deixe no restaurante, ponto de ônibus, dentro do metrô, no banco, táxi, recepção, sala de espera, bibliotecas, qualquer lugar. Você escolhe, você inventa um lugar aí. Vale até um bilhetinho explicando o projeto e o presente, tipo assim: ei, você que achou este livro, ele é seu? Agora ele é seu? Ah, já falei, é verdade. Tá, vou prestar atenção, meu irmão. Ah, você fica me agitando aí, fica me perturbando, fica me apressando, me pressionando, aí eu erro tudo. Ei, você que achou esse livro, agora ele é seu? Você viu ali na rodoviária da sua cidade, Bimbo, puseram uma caixinha de livros? É, então, tem rodoviária. Cada dia se cria, se inventa um espaço, né, para que as pessoas leiam. E a melhor coisa que uma pessoa pode ler são os livros de Prabhupada, porque os livros de Prabhupada libertam as pessoas das ilusões e do ciclo eterno de nascimentos e mortes. Como o Prabhupada falou, se a pessoa ler uma linha dos meus livros, a vida dela muda completamente de material para transcendental. Então, ei, você que achou esse livro, agora ele é seu. A iniciativa faz parte de um projeto de incentivo à leitura e compartilhamento de conhecimento. Dia 25 de janeiro de 2017 foi a primeira vez e o sucesso foi tão grande que as pessoas quiseram fazer todo dia 25 de cada mês. Participe, vamos compartilhar essa ideia. É só copiar aqui e colar por aí. Todos os detalhes estão no site esqueça-livros.blogspot.com. Qualquer dúvida, informações, perguntas, é só falar com a gente, tá bom, gente boa? Então tá bom. O que mais que eu ia falar? Pode fechar essa página aqui, né? Tá, vamos fechar essa aqui. Deixa eu ver aqui, Bimala. Não é fácil, não. Aniversário, tem o aniversário. Tem o aniversário do Senhor Nityananda, já comecei a falar. Daqui a pouquinho a gente fala mais. O tour de 2021 de Mahavishnu Swami e o grupo Harinamaruti de canto e dança público de Hare Krishna. Vamos falar sobre isso. Nossa, Krishna Balarama Arade, o WhatsApp não está na tela aqui. Ô, Bimala, você bagunça o coreto mesmo, você mais é atrapalhante do que ajudante. Socorro, viu? Cadê? Ah, WhatsApp web. Não, o ouvinte espera, ele está acostumado, né, com as suas... Ah, tem que dar um F5 aqui. Nossa, não é fácil não, hein? Pronto. Agora vai. Vai atrasar o programa, depois você fala que eu que atraso o programa. É, o culpado sou sempre eu. O culpado sou sempre eu sou o culpado. Ah, os devotos estão sempre correndo contra o tempo. Ah, mas os devotos, não... Bom, você é uma Vaishnava, né? Eu não, eu sou amigo dos devotos. Bom, então vamos lá. Você está convidado a cantar, dançar, ouvir uma palestra, é porque o Mahavishnu Swami, sua santidade Mahavishnu Swami, e o grupo Harinamaruti estão fazendo aulas matinais e cantos públicos vespertinos, agora em Nova Gokula. Isso mesmo. Cadê? Eles estarão em Nova... já estão em Nova Gokula e vão ficar lá até o dia 26. Nossa, quanta coisa importante acontecendo nesse mês de fevereiro, hein, Bima? Aniversários importantes dos maiores devotos de Deus, das maiores expansões de Deus. Poxa vida, hein? Esse mês, esse final de fevereiro, hein? Poxa vida, e começo de março. Poxa, que época purificante, transcendental, importante, estimulante, contagiante. Tá, para aí. Não estou inventando não, Bilbo, só estou observando. Então, eles estarão até o dia 26 de fevereiro em Nova Gokula com aulas matinais, cantos vespertinos, cantando e dançando e contagiando todo mundo, né, com essa tremenda festa transcendental de canto e dança público de Hare Krishna. O que mais, hein? O que mais que ia falar? Nossa, Krishna Balarama, que cruz pesada. Ah, agora, então, não. Nós vamos continuar, né, a leitura. Vamos continuar a leitura. Vamos continuar a leitura do aparecimento ou do aniversário de nascimento de Varahadeva, que nós não terminamos no programa passado. Então vamos lá ler. Graças à tradução e significados dados por sua divina graça, Srila Prabhupada. E cadê os mantras? Om Magyanati Mirandasya Gyananandjana Shalakaya Chakshuru Militandjana Tasmae Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Staptam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamahiyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Juta Pada Kamalam Shri Gurum Vaishnavanscha, Shri Rupam Sagrajatam Sahaganara Gunatam Vitam Tam Sadivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakam Vitanscha, Hey Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagarpate Gopesha Gopika Kantarada Kanta Namostute Tapta Kanchana Gourangi Rade Vrindavaneshwari Vri Shabanu Suti Devi Pranamami Hari Priye Pancha Kalpa Tarubhyascha Kripa Sindubhya Evacha Patita Nampa Vanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shri Vasadi Goura Bhakta Vrinda Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Ram Hare Ram Ram Ram Hare Hare Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Ram Hare Ram Ram Ram Hare Hare Hare Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Então vamos lá. Vamos ler. Nós paramos aqui, ó. Onde está falando do tuberculoso. Para um tuberculoso, por exemplo, também existe a vida sexual, mas se ele desfrutar da mesma, morrerá muito em breve. Embora é o marido da aranha também, né? Faz sexo só uma vez, né? A aranha mata ele, a fêmea mata o macho depois que faz sexo. É, na vida do ser humano, a fêmea vai matando o macho devagarzinho, lentamente, sugando a energia dele, igual uma aranha faz com a vítima na teta. Tá, já tá, sim senhor, não é para falar disso, é só para ler a biografia. É o ponto, Bimbo, tá. Embora, é claro, todos morrerão. Sem vida sexual, o tuberculoso poderia viver por alguns anos, em virtude do que, para o paciente tuberculoso, a vida sexual é estritamente proibida. No mundo material, similarmente, existe a proibição. Nada de vida sexual. Porque somos pacientes tuberculosos aqui. Se desfrutarmos da vida sexual, morreremos. Já estamos mortos, na verdade, porque temos que aceitar este corpo, o qual é morto. É. O corpo nunca vive, e nós, almas eternas, nunca morremos. E eu, o trouxa aqui, enquanto era mal guiado, estudava essas coisas que tem por aí, né? Esses ismos que tem por aí, estava correndo atrás da eternidade, sendo que todos nós somos eternos, todos os seres vivos são eternos, ninguém morre. É, nós, almas eternas, nós nunca nascemos e nunca morremos. Tudo bem que a gente pode entrar em 8 milhões e 400 mil corpos diferentes para tentar ser feliz sem Deus, mas a gente nunca morre. Então, quem está correndo atrás da eternidade está iludido, porque já somos eternos. Entretanto, enquanto eu estiver dentro deste corpo material perecível, temporário e miserável, ele se moverá, tal como o automóvel. É, estamos dentro de um veículo carnal, que, não obstante, é uma massa de matéria. Quando o motorista está conduzindo o veículo, ele se move. Então, enquanto a gente está dentro dessa carcaça, essa carcaça se move. Esse veículo carnal parece que vive. Só parece, né? Devido à ilusão, estamos pensando que este corpo é vivo, mas ele é morto desde o princípio. E quando a alma eterna partir, aparecerá a verdadeira identidade do corpo, morto, porque o corpo é morto. Krishna disse a Arjuna: estás te lamentando por este corpo, és infame. Nanu Shochanti Pandita, Bhagavad Gita 2.11. No capítulo 2 do Bhagavad Gita tem o tratado completo de nós, almas eternas, que você não encontra em lugar nenhum. Aqueles que são instruídos não se importam com este corpo, pois, quer vivo, quer morto, ele é matéria morta. Por que deverias te lamentar pela matéria morta? Não termos interesse algum por este corpo material é o começo da vida transcendental. Ao contrário de todo mundo aí. Agora, todo mundo, né? Todo mundo cuidando do corpo, correndo atrás de academias, de ginásticas, vários tipos de ginásticas para manter o corpo saudável e em forma. Em forma, não. É mudar a forma do corpo, né? Na verdade, melhorar a forma, né, do corpo, né, Bimala, para atrair o parceiro sexual, a parceira sexual. É vida material, só cuidando do corpo e das coisas do corpo. Não termos interesse algum por este corpo material é o começo da vida transcendental. Em contrapartida, enquanto estivermos interessados pela massa de matéria morta, sem qualquer informação acerca da alma transcendental dentro do mesmo, devemos entender que estamos na vida material. E tem gente que acha que curar os doentes é espiritual. O corpo é material, a doença é material, a cura é material. Então os médicos são os maiores espiritualistas que existem, porque eles fazem verdadeiros milagres, curas, todos os dias, todas as horas. Eles vivem fazendo isso, Bimala. Então, os médicos, então, são os maiores espiritualistas. Que ignorância, né? Aquele que é ignorante, destituído de qualquer conhecimento pertinente à alma transcendental e que se identifica com este corpo e tenta desfrutar a vida, está enredado. Vida após vida, mudamos e desfrutamos de diferentes maneiras. O que é desfrute? Desfrute é comer, dormir, fazer sexo e se defender, coisa que qualquer animal faz. Então, quer você se torne um pequeno inseto, quer você se torne um Brahma, você terá o mesmo desfrute em formas diferentes. Portanto, está dito no Bhagavatam 7.5.30 que, repetidamente, as pessoas mastigam o mastigado, repetindo o mesmo processo de comer, dormir, fazer sexo e se defender. O gatinho faz isso todo dia, fica correndo atrás das gatinhas. O cachorro, o cachorrão, fica correndo atrás das cachorras. As preparadas, tá, já parei de falar. Pode cantar aqui no programa, tá louco? Existe, não pode nem, daqui a pouco não posso nem pensar aqui no programa. Existe, entretanto, uma vida eterna a qual não é este comer e dormir, mas outro desfrute transcendental, Ananda Chinmaya Rasa. Podemos obter semelhante categoria de desfrute em razão do que devemos nesta vida ser um pouco sóbrios para compreendermos que esta é a nossa condição enferma. Uma vez que sou eterno, Nahani Ate Hani Amane Sharire, Bhagavad Gita 2.20, estar, em português, Estar nesta condição de nascimento, morte, velhice e doença é para mim uma condição doentia. É a doença da ilusão, né? Então aquele que é sóbrio, dira, pode compreender. Este é meu estado enfermo ou estado tuberculoso. Ter consciência humana é compreendermos que devemos restringir toda assim chamada felicidade material e devemos nos preparar para a vida transcendental, a vida eterna. Caso não o faça, entende-se que o sujeito está desperdiçando sua vida em escuridão. É semelhante sujeito. Muda? Não. Está aqui, né? Mas é erro de revisão, Bibo. E semelhante sujeito, um muda, um duskritina, um naradama, e semelhante sujeito é isso, né? É um, em português, um tolo, um canalha, ou o mais baixo da sociedade humana. Então, Krishna possui muitíssimos passatempos, os quais não são diferentes dele próprio, haja vista que ele é absoluto. Então existem as ocasiões em que podemos ouvir sobre suas atividades, com o que nos beneficiamos. Portanto, ele às vezes atua como um peixe, como um javali, como uma tartaruga. E no Brahma Samhita 5.39 diz que existem centenas e milhares de encarnações de Deus. Brahma Samhita 5.33 diz que ele é o único e inigualável e jamais se sujeita a alguma sorte de decadência ou deterioração. Não tem começo e possui formas ilimitadas, como a gente falou no começo do programa. Assim como você não pode contar as ondas de um rio, dado as mesmas prosseguirem continuamente, as muitíssimas encarnações de Krishna prosseguem por toda a eternidade. Você deve buscar a oportunidade de ouvir sobre os passatempos de Deus, Vishnu, e Krishna é o Vishnu original. Se você simplesmente se ativer ao Niraka Brahman, o Brahman impessoal, a luz, né? Sem atividades, o que você vai ouvir? Você vai ouvir só luz, Brahman, monotonia, né? Isso sim é monotonia, né? Os impersonalistas levam a sério apenas o aspecto impessoal de Deus, Krishna. E porque não há passatempos em tal aspecto, eles caem. É porque não tem graça, né? Não tem prazer. E sem prazer, nós, almas eternas, não vivemos, não ficamos. Ou a gente sente prazer transcendental com os passatempos transcendentais de Deus, Krishna, ou a gente sente prazer material. Então, na luz, não tem prazer. Não tem prazer, né? Na luz, no Brahman, no vazio, no impersonalismo, não tem prazer. E aí, eles caem. Se é que um dia vão conseguir se fundir na luz ou no corpo de Deus. Os impersonalistas dizem que Brahman, só Brahman, né? Mas até quando isso continuará? Isso se desgastará e eles ficarão enfastiados. É igual a história das pessoas que não conhecem Deus. Ah, Deus é grande, Deus é grande, Deus é grande, mas e daí? Deus é grande, mas não sai disso. Deus é grande, mas não sai disso, né? Bom, já é melhor que nada, mas não sai disso. E aí a pessoa, o que que faz? A pessoa ou desiste de Deus, ou desiste da religião, ou sai mudando de religião. Por quê? Não tem prazer nisso, Deus é grande, Deus é grande. Todo mundo sabe que Deus é grande. Agora, ver a grandeza de Deus nos passatempos eternos de Deus, nos passatempos ilimitados de Deus, nos passatempos variados de Deus, aí sim existe prazer ilimitado, porque Deus é ilimitado, suas encarnações são ilimitadas, seus passatempos são ilimitados. Nós, no entanto, nos apegamos às atividades pessoais de Deus, Krishna, as quais são múltiplas e sempre novas. Nós, por seguinte, buscamos sempre pela oportunidade de ouvir sobre Deus, sobre Krishna. Caso você ouça, você irá aderir. De outra forma, se eu simplesmente me torno entendido do aspecto Brahman, Deus é luz, Deus é luz, Deus é vazio, Deus é luz, Deus é vazio, Deus é luz, Deus é vazio, Deus é grande. Isso se desgastará, porque queremos buscar prazer. Então, no aspecto impessoal, não há prazer, assim como, mesmo se você pegar um excelente avião e voar no céu, você ficará muitíssimo descontente. Se formos ao mar e por meses seguidos permanecermos em meio ao oceano, ficaremos muito doentes, pois queremos prazer, queremos variedades. Porque o desejo de Krishna também é se comprazer com variedades. Se nós nos juntarmos a Ele, também desfrutaremos eternamente as variedades de prazer no mundo transcendental. Isso é o sucesso da vida. Então vamos ler, Bimala, agora sobre o Senhor Balarama. Estamos lendo o livro de Sua Divina Graça, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, fundador acharya da Sociedade Internacional para a Consciência de Krishna, chamado Grandes Festivais dos Devotos de Deus, Grandes Festivais Vaishnavas. E agora nós vamos ler. Esse livro foi um presente do Prabhu Padmanabha, então os ouvintes estão ouvindo esses passatempos graças aí ao presente do Prabhu Padmanabha. Ele presenteou a rádio com esse livro, né, Bima? Onde está aqui o Senhor Nityananda, 219, página 219. Vai, cadê? Calma, Bimala, calma, que o Brasil é nosso. Nada é nosso, tudo é de Deus, tudo é de Krishna. Brasileiro acha que Deus é brasileiro, né? O argentino tem certeza que Deus é argentino. Tô brincando, Bimala, é uma piadinha. Então, esta... nesse dia 25 tem aniversário do Senhor Nityananda, e agora a gente vai ler sobre o Senhor Nityananda no livro Grandes Festivais Vaishnavas, os Grandes Festivais dos Devotos de Deus. Esta é uma canção de Narottama Dasa Thakur, um grande mestre dos devotos de Deus, um Hare Krishna de verdade. Ele escreveu muitas canções sobre a filosofia dos devotos de Deus, as quais são aprovadas como em completa correspondência com as instruções védicas. Nesta canção, Narottama Dasa Thakura está cantando. Nossa, a música é linda demais. Nitaipada. Não vou tentar estragar a canção, não, Bimala. O mundo inteiro está sofrendo sob o ardente incêndio da existência material, mas todos podem se refugiar aos pés de lótus do Senhor Nityananda para encontrarem alívio, pois tais pés são tão suavizantes quanto 10 milhões de luas. Neste dia 25 é o aniversário do Senhor Nityananda, de maneira que devemos apreciar esta instrução de Narottama Dasa Thakura, de que, a fim de obter alívio das dores do incêndio abrasador desta existência material, o indivíduo deve se refugiar nos pés de lótus do Senhor Nityananda, porque eles são tão refrescantes quanto os raios lunares de milhões de luas combinadas. Isto significa que o indivíduo deve imediatamente encontrar a atmosfera pacífica, assim como se um homem que trabalhou o dia todo coloca-se sob o luar, ele se sente aliviado. Analogamente, qualquer materialista que se coloque sob o refúgio do Senhor Nityananda imediatamente sentirá esse alívio. O poeta então diz, mais um verso da canção, né? Mais duas linhas da canção. Para aquele que está ansioso por voltar ao lar, voltar à morada eterna de Deus e se tornar associado de Radha e Krishna, a melhor política é refugiar-se no Senhor Nityananda. Narottama então prossegue cantando, e a tradução é que alguém que não foi capaz de entrar em contato com o Senhor Nityananda deve ser considerado como alguém que simplesmente arruinou a sua valiosa vida. Arruinou sua vida por nada, porque não teve alguma conexão com Nityananda. O nome Nityananda significa prazer eterno. Pela composição de Nitya, eterno, e Ananda, prazer, o prazer material em distinção é temporário. Por conseguinte, aqueles que são inteligentes não estão interessados no prazer oscilante do mundo material. Todos nós, como entidades vivas, estamos buscando por prazer, mas o prazer que estamos buscando é oscilante, temporário e miserável. Isto, portanto, não é prazer, senão que verdadeiro prazer é Nityananda, prazer eterno. Então, qualquer um que não tenha entrado em contato com Nityananda deve ser tido como alguém que arruinou a sua vida. Narottama Dasa Thakur usa aqui uma palavra muito severa. Ele diz que, a tradução, Prabhupada cita a canção, e aqui vou ler a tradução. Ele diz que semelhante ser humano é um animal incontrolável. Existem alguns animais que não podem ser domesticados, e qualquer um que não tenha entrado em contato com Nityananda deve ser considerado um animal indomado. Por quê? Porque ele jamais proferiu o santo nome de Nityananda e se imergiu na felicidade material. Esse patife não se pergunta: o que minha educação, minha família, minha tradição ou minha nacionalidade farão por mim? Estas coisas não o podem ajudar, haja vista que são todas coisas temporárias. O psicólogo, né, o cara que cuida da cabeça dos outros, ele também tem o psicólogo dele, né? Fazer o quê? É o que está falando aqui, né? Ninguém, nada pode nos ajudar materialmente falando, né? Nada pode nos satisfazer, a não ser o Senhor Nityananda, prazer eterno. Puxa vida! Quem não quer prazer eterno? Só o tolo mesmo, né? Só o ignorante. O que minha educação, minha família, minha tradição ou minha nacionalidade farão por mim? Aí, Chatinandana, traduzi essa música aí, poxa, Nitaipada Kamalan, né? Isso aí, essa música, show, hein? A verdadeira música gospel, a verdadeira música feita para Deus. Sem desvios, sem ofensas, sem especulação, sem contaminação, tá? Estas coisas não o podem ajudar, haja vista que são todas coisas temporárias. Se desejamos prazer eterno, temos que entrar em contato com Nityananda. Vidya significa educação e Kula significa família ou nacionalidade. Então podemos ter uma excelente conexão familiar ou podemos ter muitíssimo prestígio nacional, mas após o término deste corpo, essas coisas não nos ajudarão. Levarei meu trabalho comigo, e de acordo com esse trabalho, terei de aceitar forçosamente outro tipo de corpo, o qual pode não ser um corpo humano. Trabalho em sânscrito é karma, né? Karma em português é trabalho. É, dessa vida nada se leva, só o karma bom e o karma ruim que você fez, né? Como falou Prabhupada aqui, só o trabalho que você fez, o trabalho ruim ou o trabalho bom, que prende a pessoa ao ciclo eterno de nascimentos e mortes. Então, vou continuar aqui. Então, podemos ter uma excelente conexão familiar ou podemos ter muitíssimo prestígio nacional, mas após o término deste corpo, essas coisas não nos ajudarão. Levarei meu trabalho comigo e, de acordo com esse trabalho, terei de aceitar forçosamente outro tipo de corpo, o qual pode não ser um corpo humano. Na maioria, não vai pegar corpo humano na próxima vida, não. Ou nas próximas vidas, né? Então, essas coisas não podem nos proteger ou nos dar o prazer verdadeiro. Narottama Dasa Thakura em seguida afirma que o indivíduo fica louco atrás de falso prestígio e falsa identificação. A falsa identificação com o corpo e o prestígio do relacionamento corpóreo se chamam Ahankari Matahoya. E devido a estar louco em busca desse falso prestígio, de ser reconhecido, né, de ser famoso, de ser importante, o sujeito pensa: quem é Nityananda? O que ele pode fazer por mim? Eu não me importo com ele. Então, esses são os sinais do falso prestígio. E o resultado é que... Calma, deixa eu virar a página. Resultado é que... Calma, Bimala, vou virar a página. Calma, vou conseguir. O resultado é que aceitamos como real aquilo que é falso. Por exemplo, aceitamos este corpo como o eu, malgrado não sermos este corpo. Com falsa identificação nos enredamos cada vez mais. Assim, alguém que se envaidece com falso prestígio aceita algo errado como certo. Então ele diz: se você é realmente sério quanto a voltar ao lar, a voltar para a morada eterna de Deus, por favor, busque pela misericórdia de Nityananda. Agarre os pés de lótus do Senhor Nityananda. O poeta em seguida diz: a pessoa talvez pense que, assim como neste mundo material, nos agarramos a muitíssimos refúgios que em seguida nos mostram ser falsos, talvez os pés de lótus de Nityananda também se mostrem falsos. Narottama Dasa Thakura, todavia, garante que eles não são falsos. Como Nityananda é eterno, seus pés de lótus também são eternos. E qualquer um que adote o serviço a Nityananda também se torna eterno. A injunção védica é que, sem ser eterno, ninguém pode servir o eterno. Sem ser Brahman, ninguém pode se aproximar do Brahman Supremo. Assim como sem ser fogo, ninguém pode entrar no fogo. Ou sem ser água, ninguém pode entrar na água. Sem ser completamente transcendentalizado, ninguém pode entrar no reino transcendental. Se você se agarrar aos pés de lótus de Nityananda, você imediatamente se tornará transcendentalizado. Caso você toque a eletricidade, por exemplo, você naturalmente é eletrificado de imediato. Duvida? Mete o dedão na tomada que você vai ver. Tá bom, Bima. Posso continuar lendo aqui? Tá, muito obrigado, hein? De maneira similar, Nityananda é a felicidade eterna. Logo, se você tocar Nityananda, você, de um modo ou de outro, também se tornará eternamente feliz. Todo aquele destarte que entra em contato com Nityananda torna-se imortal. Por fim, Narottama Dasa Thakura, o compositor desta canção, está apelando a Nityananda. Desculpem. Meu querido senhor Nityananda, estou muito infeliz. Então, por favor, me faz feliz e bondosamente me mantém ao lado de teus pés de lótus. Esta é a essência desta canção. Tem mais um pouquinho aqui, Bimala. Neste dia 25 é o dia do advento de Nityananda Prabhu, o qual é Baladeva, Baladeva Tatua. Aquele que anteriormente foi o filho de Nanda Maharaja apareceu como o filho de Shatidevi. O nome da mãe de Chaitanya Mahaprabhu era Shatidevi. Em outras palavras, Krishna apareceu como Sri Chaitanya Mahaprabhu. Balarama, por sua vez, apareceu como Nityananda Prabhu. Na literatura védica é dito que Bala significa força, e algumas vezes alguns filósofos desinformados consideram que Bala significa força corpórea, em decorrência do que propagam a filosofia de que, a menos que você seja robusto e forte corporalmente, você não pode alcançar a salvação transcendental. Você tem que ser muito forte e corpulento, eles dizem, e comer carne e lutar, e então você obterá em seguida um nascimento espiritual. É só se for um nascimento espiritual no meio dos espíritos e fantasmas. Não, esse Bala de Balarama, né, ou força, é diferente. Trata-se da força transcendental. A dificuldade da presente situação é que, embora estejamos, na verdade, nos movendo em virtude da força transcendental, eles não têm informação alguma da força transcendental, senão que pensam na força material. Isso é expresso nesta canção. Isto se deve ao falso ego. A alma transcendental, confundida pela influência do falso ego, se considera executora das atividades. Aqueles que são patifes especiais, ou só patifes, né, Bimala, estão pensando: somos independentes, podemos fazer o que quer que desejamos. O mesmo que é falado no verso citado do Bhagavad Gita. Narottama Dasa Thakur diz em clara linguagem bengali que, pelo encanto da ilusão, por falso prestígio, as pessoas estão pensando: somos independentes e podemos encontrar a solução dos problemas da vida mediante ajustes materiais. Esses são os patifes especiais, né? Os chamados cientistas, chamados líderes da sociedade, que acham que vão parar a morte, vão parar a doença, vão parar a velhice. Acham, só acham. Cheios de ilusão, né? Patifes especiais, enganam o povo. E o povo acredita, o povo acha que um dia eles vão conseguir essa promessa furada aí. E assim por diante. Então, essa é a nossa doença material. Confusos, não entendem que a verdadeira força é a força transcendental. Vemos diariamente homens muito fortes, homens muito poderosos, cientistas, possuidores de ótimo intelecto e assim por diante. Então, onde está a força deles? A força é o Atma, pois tão logo o Atma ou a alma eterna sai deste corpo, aquele que é muito inteligente ou muito forte não mais é visto. Esta é a diferença entre um homem morto e um homem vivo. O homem vivo é muito poderoso, possui excelente posição e assim por diante, mas tão logo ele falece ao chão, ele não protestará, mesmo caso você chute o seu rosto. Onde... Não, não vou falar o que eu pensei, Bimo. Onde então está a força? A força se foi. A força, portanto, é transcendental. Com base na força transcendental, o corpo se move. Você talvez possua um excelente carro, uma Mercedes ou um Rolls Royce, mas quando não houver gasolina, como o carro se moverá? Isso não é possível. Haja vista que é preciso a presença do espírito, a gasolina. Similarmente, verdadeira força, bala, é a força transcendental, e tal força transcendental é Balarama, em virtude do que temos de nos refugiar aos pés de lótus de Balarama. Balarama é Guru Tattva, isto é, Balarama representa o mestre espiritual. Pela misericórdia do mestre espiritual recebemos a misericórdia do Senhor Supremo Krishna. Logo, se queremos entender Chaitanya Mahaprabhu, se queremos entender Krishna, temos que nos refugiar em Balarama. Esta injunção védica significa que sem a misericórdia de Balarama, você não pode conhecer a sua identidade transcendental. Então, tal Balarama veio como Nityananda Prabhu. Portanto, temos que nos refugiar em Balarama. A canção cantada por Narottama Dasa Thakur diz que, caso nos refugiemos em Nityananda Prabhu, obteremos paz. Durante o dia, especialmente no verão, ficamos muitíssimo exasperados, mas à noitinha, tão logo a luar, ficamos muitíssimo satisfeitos, pois todo o labor e toda a fadiga do dia se vão imediatamente. Então, a sombra dos pés de lótus de Nityananda Prabhu é tão prazerosa quanto 1 milhão de luares. Um luar nos dá muitíssimo prazer. Então, se realmente queremos paz mental, se realmente queremos estar livres de toda a fadiga mental, temos que nos refugiar em Nityananda Prabhu, o qual, como dito, é a força transcendental. Sem força transcendental, você não pode se aproximar de Deus, Krishna. E no Katha Upanishad 1.2.23 diz que, simplesmente, porque você é um bom orador, sempre ocupado em falar disparates, isto não significa que você entenderá. Tampouco boa inteligência é o bastante. Não é pertinente pensar, porque você é deveras inteligente, você entenderá Krishna. Se você acha que, por ser um grande erudito, portador de diploma universitário, você entenderá, saiba que isto não é possível. Então, temos de ter força transcendental, a qual é Balarama, a próxima manifestação de Krishna. Krishna está se manifestando através de Balarama. Logo, temos de nos refugiar em Nityananda Prabhu. Nitya Balaram, Nitya Balaram, Nitya Balaram, Jaya Nitya Balaram. O mundo inteiro está sofrendo, mas se você quer paz, refugie-se em Nityananda Prabhu. A verdadeira meta de nossa vida é voltarmos ao lar, voltarmos ao Supremo e ficarmos na companhia de Radha e Krishna. É o que todo mestre que não é um farsante vem ensinar, o caminho de volta para a morada eterna de Deus. Em outra canção, o mesmo autor diz que, a não ser que você vá a Radha e Krishna, você não será capaz de obter o verdadeiro prazer. Se o indivíduo quer dançar e obter prazer, ele não deve dançar independentemente, senão que o deve fazer com Krishna, em consequência do que será feliz. Dança é algo que existe, mas dançar sem a companhia de Krishna não é algo verdadeiramente prazeroso. Aqui em nosso templo, por exemplo, também estamos comendo, mas estamos comendo os restos dos alimentos oferecidos a Deus, Krishna, no altar. O que é verdadeiro prazer? Eu quero morrer disso, Bimala. Eu quero morrer de Krishna Prasada, em português, misericórdia de Deus. não estamos parando de comer. Nós não somos filósofos áridos. O Senhor Krishna é muito amável para conosco, em virtude do que nos presenteou com este alimento tão saboroso, simplesmente para que possamos controlar a língua. É alimento transcendental, transcendentaliza a nossa mente, nosso corpo, a nossa língua, e aí nós ficamos totalmente transcendentais. Ficamos cristinaizados. Pelo mundo inteiro estamos comendo o alimento oferecido a Deus no altar, Krishna, e temos boa experiência. Embora pelo menos 10 mil homens e mulheres estejam comendo o alimento oferecido a Krishna, não temos ansiedade alguma. Uma família consiste em apenas alguns poucos membros, a despeito do que a família se encontra sempre cheia de ansiedade quanto a como se manter. Nós, por outro lado, embora estejamos mantendo uma família de 10 mil homens, não temos ansiedade alguma, como se pode ver na prática. Está vendo? Prabhupada mostrou na prática. Mestre de verdade é assim, ele fala e faz. Necessitamos de milhares e milhares de rúpias para manter nossos programas na Europa e na América. Trata-se de um negócio custoso. Mas uma vez que estamos sob o refúgio de Nityananda Prabhu, Balarama, não temos ansiedade. Isto significa que a vida material se desenrola sempre paralela à ansiedade. Caso alguém leve uma vida material, não lhe será possível evitar ser um sujeito ansioso. Vai dar tempo, Bino? Não vai dar tempo de ler tudo, hein? Tá. Esta é a instrução de Prahlada Maharaja, o qual foi indagado por seu pai. Meu querido filho, o que de melhor você aprendeu com seus professores? E ele respondeu: meu querido, ó, melhor dos demônios. É, o pai de Prahlada Maharaja era um demonião, né? Mandou ele para a escola aprender com os professores demoníacos. Tá bom, já parei. Vamos parar aqui porque não vai dar tempo, Bimala. Vamos parar aqui. Bom, gente boa, esse livro, Grandes Festivais Vaishnavas e os outros livros de Prabhupada estão de graça. Esse aqui não está de graça, que eu saiba, não. Só se tiver em inglês. Então, você entra no nosso site krishnafm.com.br e na quarta linha está lá o link Livros Grátis, com todos os livros em inglês e muitos livros em português, de graça para ler na tela ou baixar. Mas se você quer o livro na mão, aí não tem jeito, vai ter que pagar mesmo. Vai pagar um precinho, camarada, quase a preço de custo. Você clica aí nos livros novos, já aparece a coleção Shrimad Bhagavatam, a coleção Chaitanya Charitamrita, depois aparece a coleção Srila Prabhupada Lilamrita, que o nosso querido ouvinte Diego já adquiriu, né, Bimala? E é a próxima coleção que a gente vai ler na rádio. E aí você vai descendo, já vai vendo os livros de Prabhupada, começa a sua coleção, chegam rapidinho na sua casa pelo correio, e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente, e qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. Programa responde @hotmail.com. Ou então nos escreva no Facebook, WhatsApp e Telegram, DDD 18 98 171 5751. Combinado? Então tá combinado. Muito obrigado a todos pela audiência e para finalizar eu convido todos a cantar mantras, porque quem canta mantra, seus males espanta. Namaste Narasimhaya. Namaste Narasimhaya. Dala dala dadaine. Alá, dala, dadaine. Hiranyakashipu vaksaha. Hiranyakashipu vaksaha. Shilatankam nakalaye. Shilatankam nakalaye.